estava tudo perdido, que não havia mais solução, vivendo em tormento, e a quem eu procurava só me dizia não. Que nada conseguia, quase desesperei, com a alma batida e cercada de dores, então chorei, mas achei um amigo que me deu abrigo. Libertação.